Alberto, Nuno, Turgal, Simões, Alexandre de Castro, Pereira, Vieira, Álvaro, Moreira, da Mesquita, Lagoa, Ana Carla, Pereira, Soto, Ana Cristina, Barinho, Alves, Ana Cristina, Mendes, Ramos, Ana Cristina, Sérgio, Neves, Ana Isabel, C. Cardoso, Rodrigues, Ana Isabel, S. P. Miranda, Ana Luzia, Coelho, Leal, Ana Mafalda, Cadete, Xavier, Ana Mafalda, B.A., Rafael, Ana Margarida, C., Leires, António, Paulo, Pinto, do Lago, Passos, António, Pedro, Rodrigues, S., Ribeiro, Arthur Augusto de Souza Rosa, Arthur Filipe Souza de O e Silva, Bárbara Maria Borges Frisa, Belinda Maria Fernandes Domingos, Dora Cristiana R. Gomes, Elizabeth Carla F. Peixoto, Elsa Maria Gomes V. Cruz, Felícia Laura da Costa Soares, Fernando Alberto Freitas Gomes Dias, Margarida Maria M. Azevedo Almeida, Marlene Leonor Ribeiro Fernandes, Maria Alexandra Coelho Magalhães, Maria Alcina da Assunção Pereira, Maria Aurora Moraes Moreira, Maria Daniela Cunha Alves Oliveira, Maria Eduarda de O Freitas de Basto, Maria Helena Monteiro de M da Silva, Maria Inês Silva do Nascimento, Maria Isabel dos Santos Marques, Sandra Maria Cepeda de Oliveira. Estão abertas as inscrições para curso de língua inglesa.